pra ficar com a alma zen. Pra que tudo comece bem, pra que nela não desanime, consiga o que nos convém. Pra que esse seja o caminho e nos leve mais além. Pra mostrar pro que viemos pra... Pra aquela rosa mais linda, trago a noite do meu bem. Que a luz da lua nos ilumine, os anjos digam amém. No sorriso de menina foi onde me encontrei. Fé em Deus, tô na pista, noite boa de rolê. Já liguei meus parceiros, e aí, fazer o quê? Festa na casa das mina, irmão, vai se envolver? Faz um 10, tô chegando, que hoje nós vai ferver. Demorou, tá ligado? Quando chegar só dá um salve. Isso mesmo, aperto o passo, acelero, piso fundo. Beat marco o compasso, ligeiro, cusco de burro. Pra eles não devo nada, melhor mesmo é mudar de assunto. Já dou um grau no som, Zé Povinho fica puto, mas aí nem me ligo. Hoje só quero colher os frutos, por isso canto na caminhada. Mais amor e menos luto, então luto na baixa guarda. Que é isso que gera lucro, ganho rela na calçada. Diz que tô falando, a princesa da quebrada. Acho que ficou pagando, essa brecha me agilizo. Reduzo, faço retorno, mal virei o carro. Ela já foi se aproximando com sorriso nos lábios. Afrodite, 23 anos, diz que tá no apetite. E hoje, pra onde vamos? Só que não foi só viagem, talvez partir de um plano, porque ela vai chegar na capa, salva ler. Faz o mapa sem encontrar, reze pra não se perder, se mover. Que a recompensa vai além do que cê pensa. Vários mano, várias crenças, melhor mesmo é viver. Quando ela chegar na capa, salva ler. Faz o mapa sem encontrar, reze pra não se perder, se mover. Que a recompensa vai além do que cê pensa. Vários mano, várias crenças, se melhor mesmo é viver. Se o melhor mesmo é viver, então deixa eu me envolver. Sem marcar, me agilizar pra mais tarde não perder. Onde será que eu vou colar? Qual será que vai ser? Será que vai ter umas mina lá pra animar esse rolê? A noite é fascinante, toda prosa vaidosa. E mesmo que deslumbrante, pode ser impiedosa, né, mano? Cê tá ligado? Tem dia que a noite é foda. Foda mesmo é quem se perde por aí e meias rochas. A esses que Deus proteja e não desampare nós. Longe do crime, da tristeza, distante do meu algoz. Nesse regime sigo firme, apetite ainda feroz. Ou na fé, sempre ligeiro, maloqueiro dos mais velóis. Rasgando as madrugas, na fuga ou na captura. Enquanto houver oferta, a loucura continua. Vejo vários na disputa, botando viatura. Quem nunca bota faz acerto e já era, além das ruas. Ninguém sabe de nada, irmão, cada um na sua. Martelada em quem se destaca, é a vida que se desfruta. Muita calma nessa hora, relaxa, mantenha a conduta. Tramando amanhecer perfeito, após de um Kama Sutra. A festa tá de mil grau, tipo feira, tem várias frutas. Se acabando no swing, quando bom rap escuto. O que quiser, eu quero em dobro, prossigo nessa postura. Então, tio, eis-me aqui, o filho seu não foge à luta. Na noite do meu bem, só perde quem não se mistura. Cada um tem o seu bando, e a banda que toca a loucura. Respeito é pra quem tem vagabundo, então segura. Com humildade e hombridade, haha, sacada pura. Porque quando ela chegar, na carta só valer. Faz um mapa sem encontrar, reze pra não se perder, se mover. Que a recompensa vai além do que cê pensa. Vários mano, várias crenças, melhor mesmo é viver. Quando ela chegar, na carta só valer. Faz um mapa sem encontrar, reze pra não se perder, se mover. Que a recompensa vai além do que cê pensa. Vários mano, várias crenças, melhor mesmo é viver. Quando ela chegar, na carta só valer. Faz um mapa sem encontrar, reze pra não se perder, se mover. Que a recompensa vai além do que cê pensa. Vários mano, várias crenças, melhor mesmo é viver. Quando ela chegar, na fé passa a valer. Faz um mapa sem encontrar, reze pra não se perder, se envolver.